0 copii, hai 0 7 sau 2. E a gente confere. Puxa, não é 6200, confirme radial distância. Tá 3191, pista 10, a linha de colo, vento 50 graus, 1 0 horas. Começa. 2306, 200. Salve, Grupo Uniforme, chamando controle. Salve, Grupo Uniforme, mantém o nível de voo 090, voo em bom, para interceptar o perfil da chegada e reforço de leve descida. O voo número 250 pode ser isso? O 250 negativo, autorizado descida até o nível de voo 0620. 060, 1250. Busque Kilo Zulu, confirme nível. 040. Teste mantendo 4000, o Luiz Kilo Zulu poderia confirmar sua radial distância de Salvador. Radial 29. Papa Tango, Otto Guilherme, estação de tudo para sequenciamento, curva esquerda na proa 015. 015, seu limite será radial 280 do Correio Salvador. 015-280, Guilherme. Chanel 6200, autorizado a descida a nível de voo 070. 070, Guilherme. Luiz Quilos, por gentileza, cheque novamente o transponder. O 1250, mantém o nível de voo 0620, informa o tráfego na posição de 10 horas, 6.5 milhas, está no rumo norte, mantendo o nível 050, é um caramba. Positivo, nós temos a posição de 10, de 9 horas, 2 tráfegos, a 1000 pés abaixo, confirme voo informação. Positivo, temos só o tráfego informado, que está agora na posição de 9 horas a 3 milhas no 50, e à sua direita nós temos o tráfego mantendo 4 milhas, está na posição de 2 horas mais ou menos a 8 milhas. Positivo, é a missão na esquerda, esses dois tráfegos, é o que aparenta ser boa informação à esquerda. Salvo ou não? 3191, contato radar na decolagem, sobe via César Salvono, nível de voo 360. Sobe via Salvono 360, tá 3191, que voleta. Mantendo perfil, tá 3191. Mantendo perfil, tá 3191. Puxando 6200, autorizado, descida até o nível 070, reporte nivelado. 070, mas 2-0. Tango Eco Zulu 90, prossiga. Zulu 90, tente contato com o centro na frequência 12545, 126 decimal 85, caso contato negativo 128 decimal 8. Tente com o Zulu 90, aguarde um instante. O Ice Kilo Zulu, confirme distância em Salvador. Cliente, Kilo Zulu, voo 950, autorizado 2 mil pés, ajuste no 020, autorizado a final do procedimento e aliança feita da pista no 0, reporte estável. Ok, reporte estável, voo 950. Tô 3191, prova 211 para evitar formações 20 milhas. 7, autoridade Zil, Stan 3191. Opa, Vila. Chamei 6140, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 126, decimal 85. 2545, 2665, obrigado. Se o código autorizado, pois o código mantém a pronta 2000. E se existe algum tráfego nessa região que interfira na sua descida, aguarde o instante. Oscar Grupo Sierra, curva direita na proa 060. 060, seu limite será radial 300 do Rio Salvador. 060, 300, o chamé 6200, confirme a indicada? 10-10. Positivo, reduza para 200 e autorizado de descida até 3.000 pés. 3.000 pés com ajuste 1-0-2-0. O Whisky 15-1 já está na posição árvore? Está afastado 23.000 em Salvador, confere? O chamé 6200 vai ter condições de descida para interceptar o lote? Pedido que solicita a modificação das regras? Cancelado, o plano FR 1424, esse que usa o Lua. Prossegue, está autorizado descida até 3.500, abaixo está a critério. E, por gentileza, checar seu transponder. Muito bom dia, plataforma Whisky Brasil. Azul 9244, mantém o ponto de vento. Passar aqui, 9244. O 962 aguarde. 1250, Coelhense. 250 completa final, torre 1 no 8, decimal 95. 295. O chamé 6200, completa, está autorizado a descida para 2.000 pés. 2.000 pés, autorizado final do procedimento em LS Sul. Como o tráfego está agora na posição de 1 hora, está a 6 milhas, está a meio minuto para o marcador externo, com 1.60 de ground speed. Oscar Golf Sierra, curva à direita na proa 130. 130, Oscar Golf Sierra. 130, Oscar Golf Sierra. Aprendo isso pra Whisky. Whisky pra Whisky, está em contato radar cruzando 0620 via saída Momo. Subindo ao nível de voo 490. 490, Whisky pra Whisky. 0962. Ecos 190. O controle em coordenação com o centro informou que a descida está a critério do comandante, desconhece tráfego na região que interfira na sua descida. E quando estiver a 25 milhas fora da rádio, queira chamar mesmo na frequência 131 decimal 30. Para informação de tráfego local que eu recebo aqui, porém não em meu contato, um tráfego acionado 2045. O 962 decide estar autorizado até 0620 na chegada para o Médio Ola. Oscar Gus Sierra, descida para 2.000 pés, ajuste 1020. Já Ninja Eco, prossiga controle. Já Ninja Eco, mantenha o corredor forte, reporte Interlagos. Chevrolet 6200, completa final, chama a torre 198-995, com pouso. Oscar Golf uniforme, a descida está autorizada até nível de voo 050. Tráfego local e confuso, Cairo. CS copiado. CS acusou o novembro e prossegue na minha escuta, sem traços na região que para informar. Abraço. Livre na Foxtrot, chama 209. Livre na Foxtrot, chama 219, ou 1287. 251, 12835, obrigado, bom trabalho, tá? 319. Está na área de porta seca, no ponto médio para frente, está molhado. Pouso autorizado, vento no 50 graus, 20 nós. Bravo Whisky, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, com voo. 12545, 126, 85, Bravo Whisky, muito obrigado, bom dia. Tem Charinja Eco, reporta na rotatória. Reporta na rotatória, Charinja Eco. Bom dia, chegou o Ceará de 1320, continua a aproximação, guardando a transmissão de pouso. Embraer da Azul, para a linha, na cabeceira, para a linha, para a do colégio. É, confirme só o ajuste. Altímetro 9020. Somos 3-0, livre à direita, chama 219. 219, minha rapaz, avião. 1962, autorizado descida a via para 2.000 pés, autorizado final procedimento elétrico da pista 10. Ajuste 1020, reporta da visão no localizador. Ok, na Civia, 2.000 pés, 9020. Contra estabilizado, 962. Bom dia, com 97. Semana vem mais 4 dias, mas tempo de espera, pode visual o cargo na final. Vai. Câmara externa, trem fixo, Oscar Golf Sierra. Seu Sérgio Golf Sierra, time Trovarão 019, continua a aproximação, vai dando 10 livre. Charlie de Eco, está autorizado a vir na vista na Estrada do Coco, reporte no setor norte do aeródromo. Reporte no setor norte, Charlie de Eco. Oficial, Tráfego avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vem a turma 50 graus, 079. Pode, até golpear. Avisou o gol também, 094. 094, pode passar do cara, vai ali na canal 0. Pode ali na canal 0. Azul 9244, agora 232, chame 208, bom voo. 208, obrigado. Azuli Salvador, bom dia, 9244, decolou 1200 na subida. Elevou. Arbor 1, Transvalha. 9244, chame 1198. Vem aqui, beleza? 198. Positivo, frequência 131, destinal 30, o Eco Zulu Alegre. Informo que temos um tráfego acionado 2000 e não está no contato do controle. Está no nível 055, o Eco Zulu November. Positivo, continua essa tentativa na 131 decimal 30. Controle 9244, 3000 na Arbor Leva. Azul 9244, contato radar cruzando 3000 feios. Sobe ao nível de voo 360, via C da Árvore. Via Árvore, 429244. Baixo, então, 90, voo 9099. Rômulo 25, pátio militar, liga sua marcha no canto. Challenge Eco, avistado, pista na 7, pouso autorizado, vento na 70 graus, 089. Pouso pouso, está autorizado, backtrack, água necessária. Certo, vai liberar 45, Challenge Eco, gráfico, então agora... Autorizado, Juliette Cabequilo. Referência com o solo, confirma? Positivo, referência com o solo. 7. Pegou. Estando aqui via telefone o Eco Zulu November. E por gentileza, na frequência 12345 na Libre, que essa coordenação com o tráfego já informada anteriormente. Chama 208, meu voo. 1208? Desculpe, 1998. 198, então, obrigado, boa. Torre, bom dia, 4207, ponto espera. Azul 4207, tem condições de anéis da classe em parada? Afirmo, sim. Pista 90 autorizado, então de imediato, ali em decolo, vento 80 graus, 089. Ali em decolo, no 004207. Da rádio via Latam, é a partir das 1500 e coordenação 12345, contrato anteriormente formado para externo aqui no meu radar. Chame de Eco no solo, aos 3000, chame livrando na papel. Pouso, decimal 95, bom pouso. 95, 90. 1094, contato radar cruzando 2510, sobe via sair da Momo, nível de voo 370. Via Momo 370. A Tangosta do Filiforme, autorizada descida para 4000 pés, ajuste 1020. Bom dia, o time entrou 020, continuou a situação, guardando por cima 0 livre, lembrar da Azul e Ciano Lógico. Guardando, né, velho? E a frequência livre estacionada tem magia. O Gona 094, 349 de Blue devido a formações 20 milhas. Autorizado desvio, eu subo na 094. É, livre desvio no 094. Tráfego avistado, forma agora sem chuva sobre o campo, a ponto de toque está seco, porém segundo o texto da pista está molhado, foi autorizado vento 200 graus, no governo nosso. Também pode no zero, 1962, obrigado. 1995, uma pousa. 2295. Segunda Fox Bravo, tá aí o Papacaba do Leste Quebec. Quebec Kill, chame no final do 17. Para final da 7 Kill. Azul 4207, tem colado 231, chame 208, bom dia. 208, pegado, bom dia. O Rumba 25, está acionado, 13, a bordo, pronto para o táxi. Rumba 25, chame no ponto de espera do hotel. Azul 4207, contato radar na decolagem, sobe via 6 ao fundo, nível de voo 340. Segundo 362 no solo, aos 39, liga na foto, 129. Para 209, não, cadê? Final da 97, Guilherme, cadê aquilo? Cadê aquilo, avistado, pista 97, pouso autorizado, vento 200 graus, 09 graus. Pouso, pouso, autorizado, backtrack, cadê aquilo? Tá, cadê aquilo? Azul 9244, chama o centro Recife, frequência 128-8, secundária 12000-0. 28-8-0, obrigado. Dá pra 25, Marcelo, para o cruzamento. Roma 25, tem condições de usar táxi na pista? Afirma que o autorizado foi ingresso e a linha na pista. Afirma, agilizando na medida possível, chame para o protocolo. Pinava Lima, Lima Fox Bravo. Contato radar no nível de voo 100, passando em posição Conde. Voe a posição Delta da presente e reposte de adesivo. Eu acho que isso foi ter um hangar aguardando o táxi. Voo 1094, chama o centro Recife, frequência 1-2-1-8-5, secundária 1-2-5-4-5, bom voo.

pessoas já alinharam a cabeceira para dar passagem ao Pedaquil? Sinal 95, Raposo. Boa tarde, Papa Tão, nosso segundo time, qual a estabilidade elétrica? Acho que o Fifão continua aproximação, guardando a turma de reposição. Sim, pronto, Fifão. Juliette, quebra aqui o possível. Sinal 8, sem necessidade de primeira chamada. Eu acho que a gente aguarde o ingresso do Charlie no outro dia na bata, eu presto autorizado até o homem. Só vai aqui o frigor, seu bom dia. Tá, Lima Força Brasil, 300 graus, 08 mais, imediato, iniciado. Decolado aos 4-4, está livre da atenuação de ruído, curve à esquerda em referência visual, sai da Conde, chame de 08, controle da rua. 08, grato, valeu. Controle Salvador, Conde, bom dia, Romba 25, você escuta na Conde. Contato radar, sobre via, saída Conde, nível 110. E para 110, 25. Autoriza está presente para hoje, Conde? Autorizado. Vinculado aos 4-5 à esquerda, mantenha paralela à pista 1-0, guarde a autorização para cruzar o campo. Curva esquerda paralela à pista 1-0, aguardando a autorização para o cruzamento. Eu acho que isso é autorizado para esse filme, chame pronto. Azul 4207, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, devolvo. 5, 1, confronto, 2, 3, 5. Charlie, Charlie. Obrigado. Nome do Salvador, bom dia, 7381, sobre o portão número 5. Autorização Guarulhos, sem informação, Romero. Parada de carro por aqui, encontrado. Acione a identificação, deve vir chegada com a média 1 para o nível 050. Fechamos o 09. Gravitate. Por aqui, 1 e 10. 208, por favor. 208, obrigado. Controle Salvador. Bom dia. Tá bom, meu clima só pra pôr uma buraquinha, vamos ver. Eu acho que eu escrevi o colado 5-1, referência de usuários autorizados em CA curva à esquerda para cruzar o campo, mantendo o escudo. Agora em transferência de comunicações. Autorizado, curva, mantendo a escuta, na verdade, acho que é isso. O Dr. Paulo Lima, Fonte Bravo, a intenção qual é o nível? 90, Lima Fonte Bravo. Gente, autorizado, 090 da presente, o Lima Fox Bravo, o plano modificado, 1460. Autorizado, 090, Lima Fox Bravo. Ativo, senhor, tá com o porta-voz acionado no 01 no 47. Realmente o papai está bravo ali na uniforme, mas é sobre regras de voo visual, reporte outra vez do Parque do Setor Sul para contactar tudo para efetuar o cruzamento do campo. Já está no através do Setor Sul, Bravo Uniforme. Bravo Lima Uniforme, chama a torre, frequência 118 decimal 95. 18 mantendo grado, Lima Uniforme. 1208. Bom dia, é o Papa Romeu, Bravo de Monitor. Papa Papá, Bravo de Monitor. Obrigado, 4082. Bravo de Monitor, na escuta. Bravo de Monitor, na escuta, tá escutando o Bravo de Monitor, senhor. Afirmo, 5 por 5, agora reporte o fiscal de Itapuã, se a gente deseja cruzar, não é isso? Afirmativo, senhor, vai reportar Itapuã, o Lima de Monitor. Se tiver condições de incrementar, será autorizado de imediato o cruzamento. O Bravo Lima Uniforme. Já está incrementando, Lima Uniforme. Muito obrigado, senhor. Azul 4082, após etapa dessa via para 2 mil pés, ajuste ao 019, autorizado a final do procedimento, resposta brisada. Se após etapa dessa via, 2 mil pés com 1019, depois seremos estabilizados. Azul 4082. Valendo, acho que isso na escuta. Afirmativo, valendo, acho que isso na escuta. Valendo, acho que isso que ao receber a altimetria, prossegue subida ao nível de voo com essa altitude de 4 mil pés na saída Momo. Atualizado 4 mil pés, saída Momo. Vitor Charlie Hotel, reautorizado nível de voo 050. Bravo Lima Uniforme, visual que você traz, autorizado o cruzamento final do 28, chama livrando. Autorizado 28, vai chamar livrando o Bravo Lima Uniforme. Bravo Lima Uniforme, então consegue litoral e retorna o controle em 1208. 1208, muito obrigado, senhor. Bravo Lima Uniforme. enorme e voo visual, prossegue via litoral, reporta 20 milhas fora. Vai, reportar 20 milhas, o grau de levar. Vitor Charlie Hotel, tráfego agora na posição de 11 para 12 horas, a 1 2 milhas no rumo noroeste, cruzando 3 mil pés em subida até 4 mil, é o papá 28 alfa. Vitor Charlie Hotel, transporte, porém, conta 3.3, Vitor Maxa. Papá Romero, agenda as quick. Romero, agenda as quick. Na escuta, na venda Oscar Whisky. Informação de tráfego, tráfego 2 horas, a 1 milha está no rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 050. O tipo do tráfego é o PAT 4. Sente do tráfego, na venda Oscar Whisky. Azul, azul 4082. Azul 4082, completa final, torre 1 no 8995, meu pouso. 245, obrigado. Oi, azul 4082, 7 milhas, bom dia. Ah, no dia azul 4082, eu tinha 309. Informação agora. Salvador operando com São José, sem chuva, pista seca, pouso autorizado, vento no 90 graus, no voo nosso. Sem livre pouso, pista 90, azul 4082. Oi, bom dia, o nosso 56 está pronto para o ponto 0 da Nozé. O seu 56, mantém ponto esperto, está visual para o ponto 0 final? Mantemos visual, mantendo o ponto 0, bom. Tráfego no breve azul, pista na 0, autorizando a Nozé, Matheus. Conta para o 0 na final, mantém a Nozé, bom. Estamos aqui no hotel, como que virar isso aqui? Olha aqui, estamos em condições, vídeo é mais claro. Agora vamos para prosseguir a descida, vê se é legal. Entra. Para 2.000 pés, eu posso estar estabilizado, Vitor Charlie Hotel, confirme o ajuste? Corona Zero, 19, Vitor de Rebeca. Morgana, mais não, certo. Fazer Azul, 4-7-2, certo? Agora 5-5-6, pistola 0, é linda, cola, 22-0-0, 0-9-10. Liga decolagem, 1-9-0, voa 5-5-6. Torre Salvador, voa 3-7-4-5-0-0, pronto. 3-7-4-5, ali e mantendo 0. Ali mantendo 0, 3-7-4-5. Eu não tenho que eu tava no chão, você sabe que vai dar as pessoas. Eu sei que você começa o curado 04, sem controle 1208, por favor. Sou 08, obrigado. O Cobre 2, o Charles do Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o avança o sinal LED, está subindo para 370, volta em 5 metros. Então, 3745, do governo atualizado, pistola 0, vento 200 graus, 09 graus. Iniciado, está 3745, pistola 0. Controle 1-5-5-6, solicita manter a proa 1-4-0 por aproximadamente 1-5-6, 15 milhas para essa formação. Gente, obrigado, reporta com o BPR 1-5-5-6. Gente, vai reportar a Serra do Brasil, 1-5-5-6. Vitor Tiretel, bom dia, time 309, continua a aproximação da Dona Nazaré Luz. Errado, 1 minuto para a posição Coen, e chama agora o controle Aracaju em 1-2-0-2-3. Boa. 3745-2406, chama de 0-8-9. 3745, boa, contato radar na decolagem, saída só o ano, número de voo 360. 360, seria possível direita mótima? Negativo, autorizado Leda após 2.003 e 3745. Leda após 2.003, 745, obrigado. Sim, seria a primeira versão voando Duna na presente, confirme? Afirmativo, voando Duna na presente. No... Decolar 207, dívida que eu não sou desvolvido, cubo de 20, chame 208, por favor. Confirma a informação após você. Decolar 208, não há necessidade de cumprir a transação de ruído, com via direita, chame controle 208. 208, é você. Gente, o Brasil é uniforme. Centro 3378, a direita aqui para 230 por 4, 38 milhas para essa formação. Centro 02, centro 3745. 3745. Centro 3378, vou duas. 3378, se possível, não tem raio de para o seu cancelado. Sente? Porro, na 556, vai lá na prova de lenda. Olha, 556, sente? Mas considerar a velocidade aí, tá bom, melhor? Afirmativo, sem restrições. Ah, então tá está voando Duna, tem restrição de velocidade geral na 9.78. 08, muito obrigado, amigo. Tenha uma boa tarde. Controle Salvador, o 3.8 da SAM, cruzando 1.500 pernas, sua escuta. São 3.8, contato radar na decolagem, saída São João, número de voo 340. Voando 340, com a chance de voação, voo Leda? Obrigado, Leda, eu tenho 3.8. Muito obrigado, Leda, 3.8. Centro de 378, cancelando a inscrição de velocidade de atitude, dois separadores de metais e ajuste chama 09. Obrigado pelo procedimento, reporte publicado. Centro 745, chama o centro de Recife, ano 25, decimal 1, fazendo negativo, ano 28, decimal 35. 25, ano 2335, 3745, boa tarde. Sim. Segurar 978, tem instruções de altitude, de separatriz, metais, registro, luz e mais. Entendeu, 3.000 pés, federal 978, luz e mais. Estima cheio. Eu vou ter resto do clima. Posição 10 está encerrada, 3 minutos para a posição Conde, chamar o TG, número 0 do